Valéria Dundoca está localizada na passagem Grã-Pará, em frente do Mercadinho Bonzão, na feira da São Benedito. Agora produzindo CDs no Pará. Ele, DJ Roger Mix Produções.